Positivo, está prosseguindo para João Durval Carneiro, Feira de Santana, confere? Confere, Serra Nevada, Juliette Delta. Muito bom, pro 340 subindo. 340 subindo, passou 32, grato. 0, ventona 10 graus com nave nave, altímetro 10, 15. 2-1-0, TAM, 3-1-5-4. Say again, Ghost Echo Sierra 201. 1208, controle 5560, transponder. Position. 5560, transponder, chame para pushback, se não der. Para o azul, 4-0. Prossiga em condições visuais para a pouso em Salvador, Rota da Chatão. Sim, pode ir para a UVN, Rota da Chatão. O senhor vai prosseguir para a rotatória Seasa. 315, linha mantenha no zero. A linha mantenha no zero, linha 315. O senhor pode descer a descida agora voando para a rotatória, a menos que não tenha condições de pouso na pista 17. Pista 17 direto. Positivo, você pode prosseguir direto para a reta final da pista no 7. É a melhor situação que nós temos agora. Em descida visual para pouso. Mas negativo, você vai aguardar algum tempo ao norte para prosseguir no aeroporto internacional. Perfeito, vamos seguir direto para Salvador, ao 7 lugar. Pronto, 3805, chame Recife, 125. Confirme a frequência. Pronto, 3805, chame Recife, 125. 1251, 3205. Controlou, passou 32. Prosseguindo. Felicita direto, Feira de Santana. Mantenha a proa devido ao tráfego. Está mantendo a proa. A linha cola na 0, chanel 63 e na 5. Autorizando ILS, 966. 2000 ILS, 1966. Solo, Salvador, boa tarde. 3154, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. 7, copia Ilhéus. Salvador Ilhéus, 240 autorizado via Golf 677, segue conforme a rota do plano. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Coral. 1208, controle 5570, transponder. Correct, ponte por pushback em Salvador. Salvador 244, chame controle 120 decima 8, bom voo. 208, boa tarde, bom trabalho. Corre o Fox, acho que a Tug informe quando eu tiver contato visual com a cabeceira da 7. Visual, Fox, acho que a Tug. Silente, prosseguindo para pouso e aguarde transferência de comunicações. Entendi. Salvador, muito boa tarde, assinando 6395, 1400 pés, descida da EL, ótima. Assinando 6395, é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Confirma autorizado, assinando 6395. Distante técnico, me desculpe, para 3154. O 966 reduz a velocidade para 230. 2309 reduzindo no 966. Para ver o Fox, acho que está puxando a torre 11895, solicite instruções. 11895, grato. Boa tarde, Foxtrot Oscar Tango, segue para o 17. ingresso maximal no 7, reporte a Aerostar. Corrigindo a Enigma. Seu Cora. Boa. Boa. 097, velocidade 230 mais. 230 mais 097. Ele é 6142 na escuta? Tem estimado para início do pushback? Mas... Tem então um reporte quando totalmente pronto. Oeste passando 050 subindo para o 65. Informação de tráfego para o gol no 097. 097, então, 5, chame para o táxi. Quando eu quiser, vou apresentar um pouco mais a retaguarda dos cheques para possibilitar a entrada do aeronave que está guardando ingresso na Juliette para o mesmo portão, o CNM 142. CC restrições para 2000 pés. Para 2100, 097. Estou a 3-2, esquerda, proa 290. Esquerda 290, passou 3-2. Estou instalado, muito boa tarde, eu ajudo em 7 na frente. Perdeu contato com o 6-5. Ajuda em 7 na 5, desça para 6000, voe direto do dono, ajuste 1500. Para zero, para sua informação, Boeing 737 da Gol, próximo ao farol da barra em aproximação da pista 10. Vai tentar um serviço na 11. Have a good flight. Thank you very much, sir. What was that, 201? Cartão livre, pouso na 1-7, vento 1-3-0 graus, cono 0 nas, altímetro 1-0 no 5. Livre, pouso, Oscar, tem o gato. Tá bom, vai, Brasil. Delícia, level 9 na fila, qual que você vai fazer, mano? Pastor 32, já subo a navegação com curva direita e voo para a Feira de Santana. Tomando a frente, Feira de Santana, o pastor 32, grato. Só 1-2-1 decimal 1. Confirma portão 5, né? 3-2-4. Afirmo. Ah, ok. Foi para Itaparica e suba por 75. Salvador para Manati, 1000 pés, decolando a 1-7, primeira curva à direita, corredor axé, 1-2-0-8 controle, acione 0-1-3-3 no transporte. We echo Serra 201, you are clear until level 430, climbing. Seguinte, para a level 430, gosto da Serra 201. 1-0-9-7, livre ali. 0-9-7. O voo 966 LS 10 passa a zona, o voo 966 Vistana 709. Sim, check 3, chame a torre, 1-1-8-9-5, o gol 1-9-6. 18-9-5, boa tarde, 966. Boa. Liga. 0-9-7. 1-0-9-7 está autorizado, e LS pode voar dura. seu número 2 e está seguindo o 966 da sua companhia. Em linha reta, estou afastado 9 milhas. Maravilha, está no que quer, obrigado. E Salvador 966 ILS, dá 10, avistando uma milha para Duna. Para Índia Serra. Colo 966, livre pouso no 0, vento no 20 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5. Comilha 15, livre pouso no 0, colo 966. Acabou a 1, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 1959 para o Daniel, prepare saída da EL, aguarde cópia. Aguardando. Você é livre, e até uma próxima oportunidade. Você é livre, grato, até a pushback because there is a aircraft on 7 that is finish your pushback. Stand by a minute for proceed. CNS 61. Okay, we are stopping pushback, holding position, I'm in position number 9, CNS 631. Pegou 097. Colo 097, a parte externa. Tá, 2.5 milhas, externo. Salvador, boa tarde, hoje é 6142, ponto de espera pronto. Boa tarde, hoje é 6142, mantém o ponto de espera. Mantém, não sei como está, 6142. Recebeu 097, 1.7 milhas. Gente, continua a aproximação, é número 2 para pouso. Bateu. Frequency 1966, taxi via Alfa, chinês, Juliette. Alfa, chinês, Juliette. 7, 7. Chamei o 14, usou o combine da Gona, curso final. Mas, mesmo ali, mantenho no zero. Da Zeca já finalizando o pushback, leva aí que é o táxi, você autoriza o seu pushback no ponto 01 no azul. Obrigado. descendente e as ajustantes. Quatro. Sétimo, atende seu Juliette, aguarde para ingresso. Será, Juliette, aguarda. Bono 097, solo ao 57, livre à direita, chance solo 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, obrigado. Agora no instante, o número 59, já temos a sua autorização. Salve, Salvador, voo 1097, ligou na Alfa. 1097, segue via Alfa, chame antes da Juliette para ingresso. Alfa, vai chamar a Juliette. Autorizado, Jumper November 857, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208 controle, acione 5573 no transponder. Galeão 360, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Irumi. O controle 208, no transponder 7 para o 7. Gente, está autorizado o acionamento na posição, aguarde para o pushback, o voo 659. Guarda. Ground this is 109, for example, we have 109 for more than 18 for the end, we have 3 hours. Okay, 109? 109. 221, after aircraft. The goal parking on gate 06, proceed your taxi via April 1, India and Alpha, a route point of runway 10, contact tower, Boa is decimal line 5281015. Okay, the parking goal on 07, we'll proceed our taxi bombing point 10 tower 6321. Saiu 2231, aguarde cópia para barreiras. Salvador, boa tarde, voo 1884, autorização Aracaju. Voo 1884 para Aracaju, número 24, que é guarda. Tá, escuta. 14065, após a aeronave da Vinha de Braheta Guarda, está autorizado o pushback na posição 01, chame para o táxi. Fazer a liberação da Vinha, está autorizado o pushback para o táxi. Serra livre decolar da 17, vento no 30 graus, como 0, né? 97, após a aeronave da Avianca, ingresso Juliette, portão 09, atentando ao follow-me no caravel do gate 08 para guiá-lo até o 09. Ok, agora a passagem da Avianca, ingressa e para o 09, aguardando a finalização do balizador, gol 097. O gol no 659 da autoridade, certo? No 659, após a aeronave da companhia parquear no 09 e à sua direita está coordenação da equipe de solo, puxa pro 10, chega pro táxi. Gente, daqui uma tarde, coronel 59, aguardando a aeronave da Gol, continuando no 09. Força Aérea Brasileira, 8735, contato radar estabelecido na posição Conde. Voe BOF para a chegada BOF, pista 1-0, ajuste 1-0-5, câmbio. 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, pós-Momo, VATAP. 1-2-0-8, controle, 5-0-0-1, transponder. Aqui, 160, nível autorizado. 160. Tem que fazer pega acionamento. 160. Então, Kilo Romeo Oscar, Sierra Transponder 2222, prossiga para Vera Cruz para ingressar no corredor. Após Vera Cruz, corredores via Paripe e Interlagos, rotatória Ceasa para pouso na pista 17, ajuste 1015, Kilo Romeo Oscar. Tracaju 230, o nível autorizado, decolada da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. 1208, controle, 5002, transponder. Alfa de Jamo, Aracaju 230, decolada 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. 208 é o controle, transponder 5002, voo no 884. Correto, chame para a pushback, acionamento. Chamaremos. Pessoal, mandou um papo, boa tarde, Letra. Helicóptero Papa Romeo Hotel Juliette Serra, é o controle Salvador, excepcionalmente hoje para a plataforma Maratim, voo direto e sem restrições, informe livrando a zona de controle. Camarada, Leonardo de Controle, Hotel Juliette Serra. Senhor número 304, é o controle Salvador, ajuste agora na 015, terça para 4000, após Papo Guidona para aproximação ILS, câmbio. Azul 4462, desça para 2.500 pés e voe direto Duna. 2.500 direto Duna, 4462. Não no zero, vento 120 graus com 8 nós, altímetro no zero no 5. 1.500 livre pousando no zero, azul 27 no 5. 6321, airborne at 03, call departure 120.8, have a good flight. 208, have a nice day, 6321. 321, aboard departure, leaving 1,200 level 360. Pushing 6321 control, right again, taxi 2,000, fly direct to a left bar. 2,011, pushing 6321. 57, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, 1208, controle, acione 5011 no transponder. Canar 6227, autorizado 360, Galeão, via Fernando número 857, defaldão no zero, direita, Sael, Leda, Irumi, 1208, controle, 5011, transponder. Correto, chega para pushback, fundamento. 4065, segue via Indy Alpha, enquanto espera dar 10, torre 1295, CNH 1095, ou Indy Alpha, enquanto espera 1895, 0015, azul 4065. Já após o azul, vou no 84, no 5-4. Agora o lado da rua já finalizando o pushback. Após a mesa inicial, tá, eu autorizo o seu pushback no portão 4, viu? Ok, um 84, obrigado. Sétimo 5 no solo 06, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. Sim, livre à primeira direita, 121, decimal 1. Cadê 150, chame Recife, 2685. 12685, Recife 61142, oceano, obrigado, até a ponta, oceano. Até. Controle de voo, 207, 180, final. Sul, mantenha 180. Obrigado, 207. Salvador, muito boa tarde, 4065, pode estar a dar um zero, pronto. Boa tarde, Azul 4065, a linha decola da 1-0, vento 120 graus com 129. A linha decola da 1-0, Azul 4065. Para o táxi, gol 1659, 154, Guarulhos. 1659, segue via IG Alfa, no ponte cara da 1-0, torre 1895, QNH 1-0 no 5, Uru. 1-0-1-5, IG Alfa, 2-4-1, bom trabalho, valeu. 2231, após a aeronave da Gol, livraria da guarda, coordenação da equipe de solo, chega pro táxi. Pode o voo com o estacionamento 2231. 1884, após a aeronave da Gol, livraria da guarda, puxa no portão 4, chega pro táxi. Após livraria da guarda, ali que puxa no 1884. 3172, este é o controle Salvador. Ajuste agora na 095 e desça para 4000 em voo direto para a dona para aproximação ILS. Câmbio. Atender a solicitação com melhor controle de aproximação de ilhéus. Voe e fio na. Gente, bom, no 659, ali mantém 1-0. Ali mantém na 1-0, bom, no 659. No 659, o circuito no pátio, pode informar qual foi o motivo? Ah, desculpa, não entendeu. Pode falar qual foi o motivo da, do circuito que realizou no pátio na, com a posição solo? O pushback você quer dizer? Afirmo. É, devido à obra próxima à posição. É, a posição que a gente estava. Ok, foi a orientação da equipe do solo então. Afirmo. Grato. Nada. Luca 065, decolado 09, tinha um controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, decolou 1000 pés, daí o Leta Montevado. Azul 4065, este é o controle Salvador. Está em contato, radar após 2000, voe Leta, Leta Montevado e suba, sem restrições. Afirmativo, Leta Montevado, sem restrições, 4065. Estabilizando a LS, 4462, reduz a cheque do trem, chame torre, 11895, sabe? 295, boa. Boa. Salvador, não, azul, 4462, estabilizado na sua escuta. E o 4462 é a parte externa. 7, decola pista 10, curva direita da El Coral, 1208, transponder 5027. Correto, chama para pushback acionamento. Chamarei push acionamento. Para o táxi, passando 2231, temos 6 horas e 10 astronomia, 42 atuado, altera Brasília. Passaria 2231, segue táxi até através do gate 05, passaria do 2231. Segue táxi até através do 05, 2231. Para o táxi, chamou 884, autonomia de 210, PLB 84, altera Recife. Alternativa? Recife. Segue via IG Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 1-1895, QNH 1-0 no 5, bom voo. IG Alfa, ponto de 2895, no 884, ponto de boa tarde. Passaria 2231, segue a aeronave da Gol via IG Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 1-1895, QNH 1-0 no 5, bom voo. O IG Alfa, ponto de espera de 2195. Dois aguarde pista livre. Oceano 6314, desça para 2000 pés, está autorizado ILS. 2000, autorizado, Oceano. 44 62, livre pouso no 10, vento 120 graus com 10 nós, altímetro 10 no 5. Autorizado pouso 90, 4462. 59, decolado 112, chama controle 120, decima 8, bom voo. 208, bom trabalho. Romeu Golfo, como recebe? Romeu Golfo, livre ingresso, apatilhado e pronto no 7. Na 7, serviço radar terminado, chame ideal, frequência 201. Boa. Zona curta, sinal dá no 0, ali mantém no 0. Rosa, azul no final, na final, ali mantém no 0, no 884. Bono 659, decolou, passa 2000. Com o 659, o controle, contato radar, cumprindo a saída da EL. Cumprindo a da EL, tem o 959. É 3172, descida até 2500. Nos fala zona 3, livre à direita, chame só 1, 2, 1, decima 1. Livre à direita, decima 1, agora. Oi, Salvador, boa, parceiro 2231, o ponto de espera no 0, pronto. Boa tarde, parceiro 2231, mantém o ponto de espera. Mantém 300. Negativo devido ao tráfego, de Lorde Oscar. Bem, vai manter a força aí. 150 graus com 1, 1, 1. Juliette para o portão 01, 442. Sério 2231, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no 0. Após o voo, ali mantém o portão no 0, 2231. Meu gol, auxílio decolar da 17, vento 150 graus, 129. Para circulação, aeronave da Avianca Oceanair, aproximando-se de Duna para o ILS. Está autorizado para seguir rotatória SEASA, aqui no Romeu Oscar. No 884, decolado aos 15, chão controle 120, decimal 8, bom voo. 208, trato com ataque. Localizador, aumenta. O senhor 6314 em aproximação, cheque o trem, chame torre 11895, câmbio. 895, controle de Salvador, boa tarde, 1884, decola. 1884, decola o controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições e voo direto para Aracaju. Câmbio. Direto Aracaju sem restrições, 1884. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu Romeu Gol, que decolou da Mancete, cumprindo a perfil da árvore. Papa Romeu, Romeu Romeu Gol, com controle, contato radar, sube e mantém a 3000. Consegui manter o 3000. O Romeu Gol foi 50% de completação, foi 110 a 3000. Tá, anotei. Mantém a 3000 na restrição, o Romeu Gol. Informe também qual a proa ideal para o destino. Proa ideal para o destino é 242, então deverá manter 3000, embora com bem desafio. É porque eu tenho um tráfego no setor sudoeste descendo, esse é o motivo do 3000 BR. O motivo de eu ter solicitado a proa ideal para o destino é que, livrando o tráfego na proa 242, conforme o senhor informou, eu vou lhe autorizar a subir para o nível 200. Ciente? Beleza, muito obrigado, senhor. Então, mantendo aqui a arma limitada 3000, aguardando a autorização. Então, a proa 242, como solicitado, o senhor pode voar a partir de agora e suba sem restrições. Beleza, 242, então. Positivo, proa ideal conforme informado, subindo sem restrições. Muito obrigado. Subindo para o centro, estamos para os 200 na 214. Obrigado. Positivo. Para sua informação, traço na posição de 12 para 1 hora e está passando agora 4.800, esse era o motivo da restrição, aeronave da TAM. Muito obrigado, senhor. E ainda não visou a contrato. Gente. Controle Salvador, passando 2.23 horas. Passando 2.23 horas ao controle Salvador. Contato radar, se você tem restrições. Sem restrições, o perfil da saída 2.23 horas. 3172, desça para 2000, está autorizado ILS. 3172, ILS. Azul 4065, chame Recife, frequência 25 horas. Recife, Recife, autorizado. Gol 1659, chame Recife, frequência 1, 25 horas. 25 1, gol 1659, boa. Boa. Dilo Romeu, acho que está ali de oficial. Pelo Romeu Oscar, prosseguindo para a rotatória CA, já chame torre 1-1895, solicite instruções. E o Deus está desligado. Prossiga. Oi, Salvador, boa tarde, é o Pelo Romeu Oscar. Sede aqui no Romeu Oscar, prova da RMAR, repartindo a RMAR ingressando no final no 7. Romeu Oscar, reportará a RMAR. Positivo. Qual o nível visual que o senhor está mantendo agora? Ok. O senhor deseja manter o 45 até a praia do forte ou deseja descer? Positivo. Reduza para a velocidade de aproximação e retém cheque para ponto. Bom, 1884, chame Recife, frequência 12685, perdão. 1885, 84, boa tarde. Boa. Subida. 2231 agora está com 1.400, mas vai abaixar, vai ficar em volta de uns 700 aí. Ok, acredito que essa razão seja até o nível 50 e depois reduz, confia. Afirmo. Foi direto autorizado, câmbio. Direto Barreiras? Positivo. Pô, muito obrigado, direto Barreiras e vano 60, 2231. Afirmativo. Fez a boa aproximação, cheque o trem, chame torre 11895, dá 3172. 1895, boa tarde, 3172. Boa. Temos mais separação, 310 pela esquerda, reporte ingressando final no 7. Pelo Romeu Oscar, 360 pela esquerda, vai reportar reinterceptando a final. Salvador, boa tarde, TAM 3172. TAM 3172, reporte externo. TAM 3. 3835 é o controle, desça para 8000 da chegada pronta, ajuste no 05. Tá 3172, livre pouso no 0, vento no 30 graus, com 9, altímetro no 0, no 5. Está autorizado pouso no 0, tá 3172. Pela NASCAR, visual com a aeronave na final deu no 0. Afirmativo. Reduza na medida do possível, continue na final no 7, aguarde autorização para pouso. Valeu. Romeu Oscar, reduzindo, aguardando. Vai manter inicialmente 062. O senhor vai prosseguir para o rumo 062? Negativo, vai manter o nível 062 e o meu rumo é 110 aproximadamente. Eu estou fazendo o regresso. Tá positivo, Ciete. Está autorizado prosseguir. 627. No portão 08, após a aeronave da Avianca parquear no 7, chame para fora. Após parqueamento da aeronave companhia no 7, está livre para o funcionamento, está para fora, para chamar a 6227. Romeu Bravo, Serra Serra, este é o controle Salvador, um grande prazer falar, prossiga. No fundo, 3-2-4. O Bravo Serra Serra, aguarde transferência de comunicações. Segue via Alfa, chame essa da Juliette. Alfa, 7 comandante. Chame a torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, graças, até já, senhor. O carro já, já. 7. Torre Salvador, muito boa tarde. Sou Papa Romeu Bravo Serra Serra. Papa Romeu Bravo Serra Serra, boa tarde, prossiga. Regulou do LP, a posição da Salvador. Está agora próxima rotatória. A orientação é a parte 4. Sente a parte 9 e 2 milhas. Para reportar na final, eu poderia fazer o que da condução para um passageiro para o terminal? Um passageiro parte 4, sente. Caixa de braço, traço da terra, vamos voltar para o dia. Pode para ingresso? Tem 80 de metros para o ingresso. Romeu Luz, para sua informação, tráfego posição 12 horas 34 milhas, passando 175 em descida. O tráfego é a aeronave da Gol e não estabeleceu contato rádio com esse controle ainda. Informação para o Romeu Luz. Romeu Luz, recebeu? Zero o controle, desça para 5 mil na chegada Mário, meio 15. Romeu, Romeu Golfo, tráfego informado, acabou de estabelecer contato com esse controle, já foi superado. Zero graus, fundo zero, né? Livre fundo, 97, o braço já já. Guarulhos, volta para a cópia. Gente, para Guarulhos, prepare Israel, aguarde cópia. brasileiro 8735, desça agora para 4000. 3172, pós aeronave da Avianca, ingresso Juliette, lançamento do 8, segue o follow-me até o portão 10. Maravilha, Juliette, 3155, copia? Via 3155. Alô, Guarulhos, 320 autorizado, via UPS 110, segue conforme. Derrubada 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Mótiva. 1-2-0-8, controle, 5-0-3-6, transponde. 1-1 para controle, acelera a identificação. 7-1-9, identificou. 0, curva à direita, saída da EL, Leda, Mótiva. Transponder 5-0-3-6, controle 2-0-8, para o TR-3-1-5. Correto, segundo seu feedback, acionamento. O 2711, pode, confirmado. Eu tenho aqui 2711, o senhor já cotejou 2771, confirma. 2711, é o azul que foi orientado agora para o Edmundo, confirma. Positivo, 2711. 2711 para o Edmundo. Desça para meia ali, o tráfego informado, passa 4900 para 4000. Observando o tráfego, desça para meia 12000, tá 3235. Campina Grande. 1966, Salvador Campina Grande, 370 autorizado, via peso 10. Regulado a pista 10, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Zipar. 1208 controle, 5045 no transponder. Tira essa proa, ciente. E posteriormente, qual vai ser a nova proa? 290, a próxima dessa. Logo ao oeste dessa. Tá, ok. O senhor vai fazer 180 graus. O senhor não vai retornar para o rumo noroeste sem autorização desse controle devido ao tráfego, ok? Ok. Assim que terminar aqui é fácil, ele chama. Tá, ok. Continue descendo para 2000, sem restrições. O senhor vai descer para meia, 12 de mil, voando Duna. Voando Duna, já mandando meia, 12 de mil, sendo tráfego 3235. Força Aérea Brasileira 8735 está sendo superado com a aeronave da TAM, Airbus procedente de Fortaleza, sabe? Desça para 4000. 4000, 3835. Voo 620, velocidade 220. 220, verificado. Quem alugou a faixa capa 90, assim que precisa, regressa na oposta. Certo, só vai retornar com curva pela esquerda. Sim, pela esquerda. Só vou abrir 10 graus para direita para poder fazer o talão. Positivo, está autorizado. Estou autorizado, não vendo. partindo no Foro 10, a retaguarda. Tá, você pode voltar. 327, decolador 32, chão controle 120, decimal 8, um voo. 308, graça, uma boa. Você para 2500 devido ao tráfego, 3835. 2500, tá, 3835. Controle Salvador, Xanero 6227, boa tarde. Sônia 6227 ao controle, contato radar suba sem restrições, após 2000 Leda, Leda Irume. Sob sem restrições, 2000 pés, Leda, Leda Irume, o Xaner 6227. Vitória de Juliette, rotatória. Rotatória, Juliette. 235, tráfego posição de 1 hora, 3 milhas e meia, rumo oeste, a 1500 pés, aeronave em voo visual. Observo mesmo, voo visual, de pés. Voo 620, vetoração esquerda, proa 030, desça para 2000, tem como limite localizador, 620. 030, 2000, o localizador, limite, 620. Voo 620, proa 030, 2000 pés, câmbio. 620, Presidente, inicie redução para a velocidade de aproximação e efetue cheque pré-pouso. Reduzindo a aproximação, efetue cheque pré-pouso, 2835. Passaria do 2231, chame Recife, frequência 2828. Recife 2828, boa, 2231. Boa. 3835, desça para 2000 e ALS autorizado. 2000, autorizado de ALS, 2835. Bola 620, direita pro 070 para o localizador, livre LS, agora em transferência. Bola 670, livre LS, 070. Senhora brasileira 735, vetoração para sequenciamento, direita pro 240. Em caso de falha de comunicações, voo em Simbra, magnética 120. Direita pro 240. Força Aérea Brasileira 8735, esquerda pro 200-200, limitado pelo localizador. Esquerda 200, o limite ao lote 8735 da força. Estamos ouvindo Índia Juliette, prosseguindo para a rotatória SEASA, chame torre 1985, solicite instruções. Todas as instruções de Índia Juliette. Opa, passando o Vitor Índia Juliette. Faltando o Vitor Índia Juliette, ingresso na final da 17, reporte final de 3 milhas. Reporte final de 3 milhas, Vitor Índia Juliette. Testando na zona de controle 1015, tanto. Descida o azul 2719. Azul 2719, hora desça para 5 mil. 5 mil, azul 2719. 5 livre posição no 0, ventando 30 graus, como 0 nós, altímetro no 0 no 5. Como 0 no 5 ajustado, pistão no 0, livre pouso, tá 3835. Tô em 1-1-8-9-5, voo 620. 2-9-5, vou trabalhar, 0-0. 0, tô em 1-1-8-9-5, que legal, 1-0 no 5. L15, ajuste. Baixo, Omega, Mike Romeo Alfa. Desça para 5 mil, Rui Bari, chegada a Mari, 1500. Serra November, sobrevoo na região de Itaparica. Decola em Mar, comprou assunto com relação com a Torre Salvador. 1208 controle, acionei no transponder 0157. Iate, 310 pela esquerda, reparte a ingressão final no 7. 310 esquerda, você tem que ajudar. A emissão está ininteligível. Quanto agora, papai, nós vamos? Quantos minutos nessa prova? Boa tarde, bom, 620, continua a aproximação, aguarde, estão no 0 livre. Tire 04 a bordo, 500 pés, chame a Sony agora em 1195 para acionamento e decolagem da RMAL. Papapá, mais do meu alvo. Pela direita, Charlie Jack. 7, prêmio, pela direita, Charlie Jack. Pouso. É, está na banca, comandante 2, 3935, livre à direita, chame só 1, 2, 1, décima 1. 1, 2, 1, boa tarde. Senhora 6227, Salvador? 6227, você escuta? Chama Recife, 25 anos. Recife, 25 anos, grato, uma boa. Boa. Colo 620, livre pouso na 1-0, vento no 30 graus, colo 0 na 0, altímetro no 0 no 5. Tá, pouso no 0-5, colo 620. Itapuã, chame para descer. Papapá, Charlie, Índia Eco, eu agradeço 360, chame a torre agora 11895, prosseguindo para a rotatória Ceasa, bom pouso, papapá, Charlie, Índia Eco. Grato, Charlie, Índia Eco, papapá, Charlie, Índia Eco, na frente da rotatória, visual com campo. Gente, pronto em rimar, reporte em rimar. Gente, reporte em rimar. Doutor Índia Juliette, livre pouso na 1-7, vento 1-3-0 graus com 8 nas, altímetro no 0 no 5. Pouso na 7, Doutor Índia Juliette. Estabilizado no lote 8, 35 da Força Aérea. Força Aérea Brasileira 8735, localizador em aproximação, chame a torre 11895 e solicite instruções para pouso. Até a próxima. 7895, grato, até a próxima.